Esta semana, no Esta Semana... Ameaça ambiental em Lisboa, um título conquistado sem jogar e um pai que garante que não é pai. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por efemérides, política, desporto, música, vários temas que dependem de semana para semana. Segunda-feira, uma efeméride que diz respeito sobretudo aos nortenhos e pessoas que vivem nas cidades de Porto e Gaia. Quem vem e atravessa o rio, junto à ribeira do Porto, vê uma ponte emblemática que se estende para grande conforto. Desculpas pedidas a Carlos T, mas efetivamente esta é a grande paixão dos que trocam os Vs por uns Bs. Há 125 anos, completaram-se na segunda-feira, foi inaugurada a Ponte Luís I, entre Porto e Gaia. Sim, ao contrário das outras ligações invictas, esta parece desonrada, sem o Dom. Não se chama Dom Luís, apenas Luís I, que precede o nome dos reis. Terá sido pelo então rei Luís ter faltado à inauguração naquele dia 31 de outubro de 1886? Joel Cleto, arqueólogo e divulgador de história, roxo conhecido no Porto Canal, na TV Cabo, explicou ao Página 1, jornal da Rádio Renascença, que tudo não passa de uma lenda urbana. Não há uma explicação factual para isso. A verdade é que foi precisamente neste reinado que nasceram os movimentos e ideais antimonárquicos. Sinais dos tempos políticos e comerciais foi, aliás, o espírito de mudança que levou à construção da ponte. O Porto acompanhava o crescimento industrial da Europa. A rede de transportes era, por isso, condição essencial para o sucesso. E a frágil Ponte Pêncil não dava conta do recado. A região precisava de 3 mil toneladas de ferro, de 2 tabuleiros, com 8 metros de largura cada. Mas o nascimento desta espécie de filigrana foi tirado a ferros. Eiffel, conceituado arquiteto, com provas dadas por cá, na Ponte de Dona Maria e lá fora, foi convidado a projetar o futuro Ex Libris portuense. O seu projeto até ganhou um prémio na Exposição Universal de Paris em 1872, mas as autoridades portuguesas chumbaram-no. João Cleto explicou que não servia os intuitos comerciais e práticos exigidos pela burguesia da época. É aqui que entra em cena o engenheiro português, muitas vezes esquecido, João Joaquim de Matos. É ele que esboça o pré-projeto. Já a obra final coube ao ex-sócio de Eiffel, Teófilo Seyrig. Em tempos onde a crise não fazia manchetes, este belga ganhou o segundo concurso para a construção da ponte, apesar de ter apresentado o orçamento mais caro. A construção iniciou-se em 1881, num sítio estratégico, onde as duas margens do Douro estão mais próximas. Passaram 5 anos para a abertura ao tráfego, que decorreu a 31 de outubro de 1886. Sexta-feira, soube-se que, em maio, uma fuga de combustível no aeroporto de Lisboa contaminou os solos e pode ter afetado os lençóis de água ali existentes. As autoridades não foram informadas, ao contrário do que exige a lei. A Galp arrisca uma contraordenação. A Inspeção-Geral do Ambiente e Ordenamento do Território já terá conversado com a Galp para saber pormenores sobre o acidente ocorrido há mais de 5 meses num posto de abastecimento da empresa no interior do aeroporto de Lisboa e contaminou os solos circundantes. O Inspetor-Geral do Ambiente, António Sequeira Ribeiro, sublinhou que a lei é clara sobre o que fazer em acidentes do género. É o próprio operador que, em caso de acidente, é obrigado a fazer essa comunicação. A verdade é que isso não aconteceu em quase 6 meses e a inspeção apenas tomou conhecimento do caso quando a notícia foi divulgada. Em finais de maio, por acidente, obras da Aeroportos e Navegação Aérea, ANA, romperam as tubagens dos depósitos do posto de abastecimento dos veículos da TAP, Transportadora Aérea de Portugal, que operam na Portela, contaminando os solos. O incidente foi mantido em segredo pelo proprietário dos depósitos, a Galp, sem que tivesse sido comunicado, como a lei obriga, num prazo máximo de 24 horas, à entidade licenciadora. Neste caso, seria a Câmara de Lisboa que depois deveria informar a inspeção, mas também não chegou à autarquia qualquer informação sobre este derrame de combustível. A Galp Energia garante apenas que não existiram quaisquer danos em termos ambientais. A empresa fala de uma fuga lenta na tubagem de uns depósitos, de um dos depósitos. Lisboetas, tenham cuidado. Também na sexta-feira, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia disse à agência Lusa no Porto que a suspensão dos subsídios de Natal e de férias é inconstitucional, porque atinge apenas uma parte da população ativa. A suspensão dos subsídios de Natal e de férias é obviamente inconstitucional, porque atinge apenas uma parte daqueles que deveriam suportar esse encargo nacional. A culpa não é dos funcionários públicos, afirmou Bacelar Gouveia à Lusa, à margem de uma conferência da Universidade de Lusíada sobre a centralidade do direito constitucional. Bacelar Gouveia acusou também o governo de querer aplicar de forma cega um imposto disfarçado, ao não distinguir entre bons e maus trabalhadores, com o agravante de usar um argumento não compreensível e contraditório de que a função pública ganha mais do que a privada. Mas ainda ninguém avisou este senhor que não vai ser só a função pública que vai sofrer cortes. Alexandra Lencastre foi considerada a melhor atriz da televisão portuguesa por 26% dos leitores do Star Lounge. É uma especialidade num site do MSN. Quem usa o Messenger deve saber. Se não sabe, fica sem saber na mesma. A protagonista de Anjo Meu somou mais de 1.800 votos na sondagem realizada por um site que contou com um total de 7.368 respostas. 7.300 foram minhas. A atriz é exclusiva da TVI, Alexandra Lencastre, tem desempenhado vários papéis de protagonista. Longe vão os tempos da Rua Sésamo, onde saltou para as luzes da ribalta como Guiomar, em 1989, há mais de 20 anos. O percurso tem sido de afirmação e consolidação, sobretudo na televisão, com uma série de papéis memoráveis, incluindo algumas vilãs. Em segundo lugar, na tal sondagem da Star Lounge, surge Joana Santos, não a locutora da rádio Antena Web, mas a atriz que deu vida à diabólica Diana, na telenovela Laços de Sangue, que terminou há poucas semanas na SIC. Já com trabalho garantido na próxima telenovela, a atriz de apenas 25 anos parece estar em fase ascendente e de afirmação. Reuniu 868 votos, equivalente a 11% das respostas. O terceiro posto fica com Cláudia Vieira, também com 11% das preferências. O papel de Maria, em Rosa Fogo, também da SIC, acho eu, parece estar a agradar aos telespectadores. Ontem, e isto agora no desporto, o Benfica conquistou pela primeira vez na sua história a Supertaça Europeia, agora batizada Taça Continental de Hockey em Patins. Sabem como? Não jogaram. Falta de compreensão do adversário, o Liceu da Corunha. Os espanhóis, campeões europeus, refira-se que a Supertaça Europeia disputa-se entre o campeão europeu, agora denominada Liga Europeia, e o vencedor da Taça Cerce, no ano passado foi o Benfica, na época passada já foi este ano. Portanto, os campeões europeus, que foram o Liceu da Corunha, pretendiam disputar a final a duas mãos e não num só jogo, que seria ontem no pavilhão municipal de Monserrate, em Viana do Castelo. O Liceu apresentou um recurso ao Comitê Europeu de Hockey no Ring para o adiamento do jogo e questionaram ainda o facto de a prova não se disputar em campo neutro, como definem os regulamentos, bem como a data, que terá sido mal escolhida. Bom, quanto ao campo neutro, o Viana do Castelo acho que até é mais próximo de Corunha do que Lisboa, mas isso são os meus mapas. O Comitê não alterou nem a data nem o local do jogo e os campeões europeus em título acabaram por não comparecer. Assim, 20 minutos após a hora marcada, 3:05 de ontem, os árbitros confirmaram a falta de comparência. Assim, o capitão do Benfica, Walter Neves, levantou o troféu perante cerca de 200 espectadores que foram ao pavilhão de Viana do Castelo para não ver qualquer jogo. A equipa da Luz igualou os feitos do Futebol Clube do Porto, que em 85-86 havia conquistado a prova, tal como o Hockey de Barcelos em 90-91. Portanto, foi apenas a terceira equipa portuguesa a conquistar este troféu e, provavelmente, a conquista mais fácil até hoje. Na política, economia, claro, na Grécia, o contestado primeiro-ministro Georgios Papandreou vai afastar-se da chefia do governo assim que for formado o novo Executivo de Unidade e Salvação Nacional, devendo liderar hoje mesmo, esta tarde, o seu último Conselho de Ministros, enquanto o presidente do país, Karolos Papoulias, está a reunir com todos os líderes partidários. O anúncio da iminente demissão foi feito por um porta-voz do governo, que precisou que a reunião do Conselho de Ministros de hoje vai ser a última a ser chefiada por Papandreou. O comunicado avança ainda que este encontro se destina a discutir os assuntos relacionados com a reunião de amanhã do Grupo Euro, em que a Grécia se fará representar pelo Ministro das Finanças, Evangelos Venizelos. porta-voz do Partido Socialista, confirmou que o primeiro-ministro vai se afastar assim que for anunciado um novo governo, o qual, segundo as televisões gregas, tem como candidatos à chefia Petros Moliviatis e Lucas Papaísmos. Hoje mesmo já escutei na rádio que é melhor que a Grécia encontre uma solução hoje, senão amanhã será o inferno. Fiquemos à espera. Nesta hora decorre mais uma edição dos MTV Europe Music Awards em Belfast. O certame na Irlanda do Norte vai ter a devida análise no próximo domingo. Para já, um dos multinomeados, um dos que pode ganhar vários prémios esta noite, é Justin Bieber, que garante que nem sequer conhece Mariah Eater. Quem? Perguntam vocês. Mariah Eater foi a mulher que recorreu aos tribunais para que seja reconhecido como Justin Bieber como o pai do seu bebé de 3 meses. Nunca conheci aquela mulher, disse Justin no programa televisivo Today. Gostaria basicamente de dizer que nenhuma das suas alegações é verdadeira. Sei que sou um alvo, mas nunca serei uma vítima, afirmou o rapaz. Mariah Eater, vocês quiserem, diz que conheceu Bieber após um concerto em Los Angeles e teve uma relação rápida, mas íntima, com o ídolo pop. Quer que o cantor faça um teste de ADN para provar a sua teoria e os advogados Bieber já estão no caso. Entretanto, Mariah Eater tem recebido ameaças de morte de vários fãs de Justin Bieber. Com uma legião de admiradoras espalhadas por todo o mundo, o cantor é tema habitual nas redes sociais, na internet, e elas já avisaram a Mariah. Não te metas connosco, se não levas. Toma cuidado, senão vai haver tiros, baby. Sete dias tem uma semana, sete temas abordados hoje. Termina aqui a 16ª emissão de Esta Semana. Voltamos daqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8.